Radio Parcerias 220. Parcerias 220, prossiga. Autorização, né? Sim, parcerias 220. Para barreiras, autorizado 1, nome é 0, decola da 1-0 com primeira curva esquerda, na saída 1, transição batata. Whisky 342 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme ótimo. Transponder 5004, controle 120 de sua 8. Qual foi o transponder? 5004. Usado barreiras 160, decola da 10, curva esquerda, saída mão, transição WhatsApp. Primeiro aerovia Whisky 42, depois via rota do plano, transponder 5004, controle 208. Salvador, tá 3171. Chama pro 2. Autorização está sendo nessa frequência ainda? Sim. É 340 Guarulhos, por gentileza. 3171 no para Guarulhos, autorizado nível 320. Copia ou modifica? Não, tá ótimo, 320. 320 autorizado, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São João no Leda da Morte. Eu fiz o 1-0 a primeira aerovia, após salvar sem conforme ótimo. Transponder 5006, controle 1-2-0 de sua 8. Quer confirmar somente o transponder, por favor? 5006. 23171, autorizado 320, Guarulhos, e a rota do plano de voo, saída Novo 1, transição Mótima, Leda Mótima, 5006-108. Confirmando a primeira aerovia pelo 1-0, após salvar sem. Uma Pesolo 10 até Albaté, depois já é a chegada lá em Guarulhos. Está na posição 10, chama na propulsão. Reporte autorizado de Zinho, na parte de Assuma Duma, reporte estabilizado. Salvador, muito bom dia. O TAM 3171, se estiver questionamento, portão 10. Autorizado, se estiver questionando, pode estar aqui. Pode estar. Tá, está aí, avisou? Nossa, esse vem ainda é negativo. Sim. Eu estava chovendo, não mandamos? É, nós não chove. Controle a boa, agora 776, passa 190 para 190. Gol 9776, senhor, identificação. Esse avião é chegada Banff para 4.000 pés, ajuste no 022. Via chegada Banff para 4.000 pés, ajustado no 022. Gol 9776. Chamando 225, aciona identificação. Chamando identificação para 5 milhas de ponte, solicita a de ponte. 221, pronto para o táxi, temos 37 no PV, 5 horas de autonomia alterna Brasília. Chamando a Pascal de banda para de ponte, ajuste no 022, já pode mudar de descida. Responde boa ponte, obrigado. 1022, vai para lá. Segue mais atrás. Ah, eu tô vendo 973, tráfego de avistado, autorizado por posição 0, né? Como 90 graus, não online. E depois posição 0, isso é pra 73. Tem chuva na final? Chuva leve, 73. Tem que avistar quantos pés? 1300 pés. Tá 3171, ponto espera da 10, pronto para a decolagem, seguinte da aeronave na final. Seguinte, então 3171, após tráfego na final, autorizado a linha e manter o 10. Faz o tráfego para pouso, está autorizado a linha e manter o 10, tá 3171. Chamando a 225, desce para o nível 050 com velocidade máxima de 2309. 7, desce para o 050, mais 07. Autorizado de colagem, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122, não autorizado, NR, mantém 1-0. Mantém 1-0. Controle 7 do 1-2-0-2-1-8. Controle 208-2-2-2-1. Bom dia, passarei 2-2-2-1. Passarei 2-2-2-1. Completo o radar do colégio, escuta para o nível 1-0. Vila Saída Mano. Confirme se tem condições de cumprir a instrução superior ao saída. Negativo. Escuta para o nível 1-0, cumprindo a instrução superior, temos que fazer a aproximação pelo setor nordeste, Canadá, cruzando 060 em descida. Setor 060, cumprindo a restrição, passarei 2-2-2-2. Para 2.000 pés, ajuste ano 022, autorizado em lança, construída a piscina 0, repete estabilidade. Cancelada a restrição na posição pelo 9776. Cancelada a restrição de pelo, descendo para 2.000 pés, ajustado 1-0-2-2. Câmara estabilizada, S-2-1. 7-7-6. Sereno 2221, da presente aí, JAP, aguarde para ver Barreiras. JAP, aguarde para ver Barreiras, 2221. Aeroporto 2221, como tráfego 3 horas, 0 milhas, como sudoeste, 1238, cruzando uma centena de vida. Sérgio, Sérgio 2221. Chegando a 225, como tráfego 10 horas, 20 milhas, como noroeste, 1372, cruzando 0701, atenção. Ok, então teste no tráfego, né, Deus? 1, 7, 1, chame Recife, frequência 1, 2, 5, decimal 1, secundário 1, 2, 8, decimal 3, 5. 2, 5, 1, 2, 8, 35, obrigado, bom dia, tá 3, 1, 7, 1. Estabilizado, SCU, 9776. 9776, congresso de fluxo, chame TG 118, decimal 95. 118, 9776. Salvador, muito bom dia, agora 776, estabilizado, SCU, questão 0. Confirmando com 9776, já avisou o autista? Afirmativo. Voo 9776, pouso autorizado, sistema 0, vento 190 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, voo 9776. No, interceptor peça da civila, para 2 mil pés, ajuste no 0, 2, 2. Autorizado, alimentação que chega, pista no 0, está estabilizado. Ok, vai passar a ponta da civila, autorizado, aliás, vai passar a estabilizar o chanel. 976, salão 30, livre à direita, segundo lugar, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o portão 9, bom. Tomando voo 976, pista de alcance. Chama 6225, complete final, chama Torre 118, vítima 95. Olha, passarinho 2222, você poderia considerar o nível 180 como final? Sobre o nível 180, passarinho 2222. Para 4 mil pés, ajuste 1022. Já seria bom, 1022, 1093. Autorizaria o projeto prova do IGF-20, Paulo Matheus? Sim, mantenha a via bom, se aguarde para voar o Terra Vita 367. Sim, bom, apoiando 367, 1093. Para o 2221, chamamos de CIF, frequência 126290, altera 128298. CIF 260288, bom dia. 093. 3 após 0, fiz o autorizado para a Vida 367 para início do procedimento do MSX. Atenção, Fogo Bom, foi bom, 367 para o início do 093. Bom dia, autorizado para Serra Brava, Charles Fox, Latinha, Fusilão 21, nível de voo 360. Sai da Arborona, Transição Alessa, Sérgio Alessa, voo Pazap, 47 aerovia. Transponder 5015, controle Salvador, 1920. Obrigado, 3153. 2972, informação Gol. Segurar 9972, bom dia. Plano de identificação, deixa a via da Média Uno para o nível de voo 050. Média Uno 050. Eu tenho uma via inicialmente, é o número 2 na aproximação. Okay. 5-5-6-4. Pronto, copia, tá 3-1-5-3. Prisma 53 autorizado para Serra Dourada Golf Lima, via o Prisma 44, segue conforme a rota do plano, nível de voo 340. Segue São João 1, transição do Ótimo, primeira comba à direita. Transponder 5020, controle de São João 1, 0028. Autorizado. 340, Pesulo 44, Sanvo 1, primeira direita, transição do óculos 5020, 208 após a decolagem, tá 3153. Confirmando destino Serra Brava Golf Lima, chama o plano portão 2, tá 3153. Camarano 2, para o Galeão, tá 3153. 2 Jesus para 250. Serra Vita 3007, voo Serra Vita 366, desça para 2.500 pés, ajuste permanência no 022, reporte estabilizado. Autorizado, presente o Serra Vita 366, descer a 2.096. Como 0936, ativo, presente Serra Vita 366, foi orientado, manter após desce Serra Vita 367, após Serra Vita 367, o voo Serra Vita 366. Agora sim, então, tá tudo certo. Só o 367 está mantendo após o 366, que é o do procedimento já descendo 2.500, depois estaremos estabilizados com 093. Geral 9972, essa via para 2.100, ajuste no 022, autorizado a mesa, cruz da pista no 0, reporte estabilizado. Desce para 2.000, chama estabilizado. autorizado, time Texton 3153. Salvador, Cidarão 9970, mais informação, Golf. 9970, atualmente com a sua lista via da Net 1, para o nível de voo 050, 03 na aproximação. O Net 1, 050, 9970, quando possível, direto e TAP. Só presente no TAP. Liberado para o TAP, 9970. 1-2-1-0-9-3, estabilizado em LS Whisky. 1-0-9-3, confiante acionário de Xenitor, 1-8-9-5. Salvador, bom dia, 1-0-9-3, agora estabilizado na LS Whisky, tá agora 2 milhas no 372. 1-0-9-3, bom dia, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-9-0 graus, 049, pistão úmida. Ok, este livre pouso na 1-0, 1-0-9-3. Zona 093, Solo 57, Sierra Foxtrot, Alfa, Juliette, Porta 10. Para o curso localizador, observa. Figura 9972, complete a final de chame torre 118, próxima 95. General 9972, estabilizado, avistando. General 9972, continua a aproximação, né, de autorização de pouso. Federal 9972, Sérgio Melo Estado, pode autorizar, pistola 0, vento 190 graus, 109. Depois, Federal. Autorizado o LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilidade. Estatizia para 2000, livre LS, reportagem estabilizada na 970.